arrochar com o carro, vai. Me desculpa ligar essa hora, eu não quero que me fale nada, somente me escuta. Não queria acordar você, muitas vezes eu sei que sou chato e não meço algumas palavras que às vezes machucam. Digo que não deveria dizer, é que ontem morri de ciúme, senti o cheiro de outro perfume que não era o seu, nem tão pouco meu. Já sou preso amanhã, tô aqui na boate, matei de suas que tá tudo bem. O garçom perguntou porque até agora eu não deixei ninguém. Pois a noite passou, nem me diverti, nem fiquei à vontade. Respondi a saudade, já sou preso amanhã. Sei que até jurei, mas eu me segurei, resolvi te ligar. Pelo tom da minha voz, você já percebeu que eu quero mudar. Vim te buscar, prometo que agora vai ser diferente. A outra chance aí pra gente. Adão entretenimento, bora Gabriel Andrade. Oh! Me desculpa ligar essa hora, eu não quero que me fale nada, somente me escuta. Não queria acordar você, muitas vezes eu sei que sou chato e não meço algumas palavras que às vezes machuco. Digo que não deveria dizer, é que ontem morri de ciúme, senti o cheiro de outro perfume e não era o meu, nem tão pouco meu. Já são três da manhã, tô aqui na boate, mantenho distância que tá tudo bem. O garçom perguntou porque até agora eu não beijei ninguém. Pois a noite passou, nem me diverti, nem fiquei à vontade. Respondi a saudade, já tô seis da manhã. Sei que até girei, mas eu me segurei, resolvi te ligar. Pelo som da minha voz, você já percebeu que eu quero voltar. Vem aqui me buscar, prometo que agora vai ser diferente. A outra chance aí pra gente.